1102, para sequenciamento, fui curva esquerda e fui na proa 140. 140, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Reporte estabilizado, localizador, gol 9102. Esquerda 140, descendo 2000, 9093, entra mais estabilizado, 9102. Mandou boa noite, tá 3600. Afirmativo, não me escuta. Mário, até o 0300. Salvador é o gol 805, boa noite. Passou 245 para 177. Comandante Romeu. Confirma para Salvador, é o gol no 805 que modulou? Afirmo. 805 para Romeu, 240170. 805, aciona identificação. Chegar na margem, desça até o nível 060. Perdeu o contato com o Recife? Negativo, estou indo chamá-lo. Copiou o voo, entendeu? Afirmativo, copiada. Controle web 5836. Confirme o WebJet que modulou para Salvador. 5836 para cheque de rádio. 5836, 5/5. Obrigado. WebJet 537, desça para 2000 pés, o ajuste 1013, número 2 na aproximação. WebJet 537, copiou Salvador? Prossiga, 537. Desça para 2000 pés, é o número 2 na aproximação, reporte localizador. 2000, reporte da LOC, 537, é o número 2. Mesmo ajuste para o 537, por favor. O ajuste no 0 no 3. O no 0 no 3. 1.537. Tá 3600, desça para 2.000 pés. Ajuste altímetro no 0 no 3. Para 9102, passa a posição Duna, autorizado final LS, chame a torre 1-8612. 86. Objeto 5837, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Autorizado LS, reportará estabilizado, 5837. O 537 para interceptar o localizador, curva à esquerda e vai dar por 170. Esquerda 170, 5837. Boa noite, 05, reduza para 210 nós e desça para 3.000 pés. Reduzindo, 2109, gol 1805 para 3.000. Ajuste no 0 no 4. 1014, obrigado. Salvador, gol 9102, é passagem externa para chegar gravado. Pouso autorizado na 10, 100 graus com 8. Livre pouso na 0, gol 9102. Esquerda por 150. Esquerda 150, 537. Controle, boa noite, 57 no meia, informação Romeu, descida 150. Objeto 57 no meia, aciona identificação, desça até o nível 050, chegada a Mali. 050 na Mali, 1-6 web. Só confirmando, 3600 no momento é o número 3, né? Afirmativo, o número 1 não está passando externo, o número 2 está a 4 milhas para a posição Duna e o senhor é o número 3 que está a 10 milhas da posição Duna. Ok, copiado, já reduzindo aqui. Gente. Com 1805, reduza para 1709. 1709, com 1805. Boa noite, 05, vetor para sequenciamento, curva esquerda e vou ir na prua 030, o limite é localizador, noite 05. Boa, vetor radar esquerda, prua 030, o limite é o localizador. Oi, 05, quer que reduz ainda para 170? Não, agora pode manter a velocidade. Ok, vou manter a mínima de 200 km, obrigado. Jet 5837, autorizado no LS, chame a torre 198612. 186, 5837. Torre Salvador, objeto 5837, final da 1810, foi LS. 5837 avistado, curto da aproximação, informaria pista livre. Aguardar no 537. Fala agora aos 19, direita, taxa me escuta. Vai prosseguir via Alfa, Kilo, Pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Primeira direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, informar, ingresso pátio principal, 902. Web, pouso autorizado, vento 1-10 graus com 10. Deve pouso Web 5837. Em 600 no localizador? Agora, 3600. Ok, complete final LF, chame a torre 1-8-6-12. Ok, com 1-8-6-12, uma boa noite. Boa noite, bom pouso. Cinco reduza para aproximação, informando que o tráfego que o precede está com 130 de graus. Web 57 no meio, desça para 2000 pés e aposte no localizador estabilizado. 2000 com 1000? 1013. Padrão, reportará no localizador o Web. Entra aqui no parte 3. Não, negativo, vai ingressar a parte principal até o portão 10. Ah, obrigado. No 10. No 9-0-2. Salvador, TAM 3600, vai passar os termos, já está embaixo travado e avistando. Sim, o tráfego está no visual, informarei a pista livre quando aproximação, 3600. Sim, 3600. Ingresso, parte principal. Autorizado, até o portão 10, 9102. Livre ingresso, 9102. 8612. 8612, muito obrigado, daqui a pouco. Objeto 5837, Solar 23, táxi me escuta. Vai livrar a direita, prosseguir via Alfa, Kilo, Pátio 3. Estacionamento no Pátio 3, posição 05. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 05, direita, na escuta, 5837. Bem-vinda. T600, liberada a pista, pouso autorizado, 120 graus com 12 nós. Liga o pouso para o para 3600. Oi, Salvador, é o Gol 805, boa noite, passando Simbra, me escuta. O Gol no 805, sim, quanto aproximação, informaria pista livre. 805. Confirme, segundo o trapo chamou. Gol 9102, confirme, o TAP não está no 0? Não, o TAP está no portão 11, seu portão é o 10. Obrigado. T600, Solar 25, à direita, táxi me escuta, prosseguindo via Alfa, Kilo, ingressando no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Gente, Alfa, Kilo, pátio 3, reportará o 3600. Gol no 805, pouso autorizado, pista livre, 120 graus com 12. Livre pouso, pista 10, gol 805. Foque estabilizado em visual, o 5716. 5716 está autorizado, final LS, chame a torre, frequência no 8612. Ei, obrigado, boa noite, hein? Boa noite. Noite, Web, 5716 estabilizado, visual na 10. Avistado, Web, quando a aproximação, informarei que está livre, check trem. Baixou e travou, esperando o 16. 3. Reporte no localizador estabilizado. Mare 2010-0093, contra o localizador 023. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingressar no principal. Gol 1803. Webjet 5716, pista livre, pouso autorizado, vento 190 graus com 10. Pouso autorizado na 10, 5716. Vai prosseguir pátio principal, portão 09. Principal, o pátio principal para o 09, para 3600. Controle de Salvador, muito boa noite, é o gol 1606 com a Bravo, desce de 1060 na Mari. 606, aciona identificação, desce até o 050, chegada Mari, o ajuste no 013. Desce até nível 050, ajuste em Salvador 1013, gol 1606. 1805, vai prosseguir parte principal, a posição portão 01. Sete. Para o 01 no pátio principal, gol 1805. Salvador, gol 1643, tem a deformação aqui de uma hora atrás. 1643, aciona identificação, chegada Bonf, desça até o 040. 40 na Bonf. B43 desce direto para o 40 ou desce via? Desce para o 40, está liberado das restrições. Obrigado. 5796 Web, Solos 31, livrando a direita, bem-vindo, prosseguindo na minha escuta durante o táxi. Alfa Kilo, pátio 3, observando no pátio 3 sinalizadores, possivelmente deve ser a posição remota 4 do pátio 3. Ok, na sua escuta e Índio Kilo, pátio 3, vai ficar atento. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho, hein? Estou confirmando aí a Stax 3, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, corrigido. Obrigado. Boa noite, gol 1714, 30 Romeu. 714, boa noite, aciona identificação. Desce e mantém o 060, chegada Mari. Identificou, 060, chegada Mari, gol 714.